luz do dia. Me emociono e claro que eu choro e minha alma se arrepia. E agradeço o fato de estar vivo todo dia, mesmo com tudo errado, esse lugar uma distopia. Eu sigo em frente sonhando com a minha utopia. Versos sobre versos me trazem mais energia. Minha cultura hip hop e botou em sintonia. Trouxe fé e com a fé me encheu de euforia. Superstar do gueto, autoestima em cima. Vândalo da rua virou capa de revista. Assuma o controle pra não virar estatísticas. Poemas sempre vão esmagar ideias fascistas. Mantenha-se vivo, essa é a resistência. Faça esses palhaços engolirem sua existência. As coisas estão mudando nas ruas, meu chapa. Sempre soube que o antídoto era o veneno da lata. Eu levanto as minhas mãos pro céu e no terreiro firmo o pé no chão, agradecendo a minha caminhada, luta na estrada e toda a proteção. Sempre agradecido, brother, por ser um protegido, pode crer. Sei que nunca estou sozinho nesse meu caminho, é meu batuque, é jeito. O dia vai passando e agradeci. Seu sonho eu mereci. Levei a mente até o tempo lá no Andaraí. Quando eu andava lá, foi bom andar ali. A chave pro hoje eu estar aqui. O Mário e Bebeto no dueto. Eu é fé desse jeito, ela é o amuleto. Nesses tempos turbulentos que parece que vão ser atemporais, minhas cicatrizes mostram que eu sou sagaz. Pois o meu verso é aço, faço traço tão bonito. Hip hop é o nosso grito. Hip hop, fazendo todos eles enxergarem pichação, onde antes era só Romero Brito. Eu posso sentir o pensoar, força ressoar. Nossos mestres vêm abençoar, vem abençoar, deixando pra essa geração futura o que eu encontrei na minha procura. E sigo assim. Eu levanto as minhas mãos pro céu e no terreiro firmo o pé no chão, agradecendo a minha caminhada, luta na estrada e toda a proteção. Sempre agradecido, brother, ser um protegido, pode crer. Sei que não estou sozinho nesse meu caminho, é meu batuque, é jeito. Eu levanto as minhas mãos pro céu e no terreiro firmo o pé no chão, agradecendo a minha caminhada, luta na estrada e toda a proteção. Sempre agradecido, brother, ser um protegido, pode crer. Sei que não estou sozinho nesse meu caminho, é meu batuque, é jeito. Saúde.